É, irmão, você tem que lutar, cair talvez, desistir jamais. Só assim você vai conseguir mostrar pro povo pobre que a luta de zumbi jamais existir. Com sua garra, sua força, lealdade, competência, dignidade. Seus pensamentos são mais fortes que o tormento de um trovão. Rajadas de vento de dentro de um furacão. Faz todos a sua volta imaginar se valeu a pena Jesus ressuscitar. Nossa terra tentar salvar. Nosso povo lamenta o sofrimento que o mal nos causa. Mãe chorando a morte dos filhos, pai chorando a morte dos companheiros. Infelizmente eu lamento, a tristeza é promiscuidade. Não ser racional, esse destruir está sendo fatal. Lute para um futuro e um mundo melhor. Lute para conquistar os horizontes nunca explorados. Onde brilha a luz de sol radiante emitindo a paz. Um reduto de deuses e anjos. Onde a miséria, fome e ódio não alcançam. Onde a miséria, fome e ódio não alcançam. Não alcançam. Não alcançam. Não alcançam. Não alcançam.